Uma ação de inteligência da Polícia Federal pode ter impedido que uma organização criminosa recebesse aproximadamente R$ 500 mil de reais como pagamento de drogas. A ação foi desencadeada a partir de uma autorização da Justiça para o acompanhamento de um valor deslocado do Rio Grande do Sul para Foz do Iguaçu. Um homem foi preso na rodoviária internacional no final da manhã de ontem, quando chegava com duas malas com aproximadamente R$ 450 mil em notas miúdas. Segundo o que informou a Polícia Federal, a informação era de que o pagamento seria por uma carga de drogas enviada ao sul do Brasil. As informações bateram e quando o passageiro preparava-se para embarcar em um automóvel de placas paraguaias, acabou preso. Ele e sua namorada foram conduzidos à delegacia de Polícia Federal. Segundo o que informou o delegado, que preferiu não gravar entrevista, desde Caxias do Sul a Polícia Federal vinha acompanhando a situação. Assim que o ônibus chegou, os agentes identificaram o indivíduo e também quem receberia o dinheiro e prenderam um homem de 29 anos ainda no terminal de desembarque. A característica do crime de evasão de divisas foi confirmada assim que o indivíduo que estava em um automóvel com placas estrangeiras aproximou-se e convidou o passageiro para acompanhá-lo. O delegado disse que não há como confirmar a veracidade da informação de que o valor seria para o pagamento de entorpecentes, mas, como caracteriza a evasão de divisas, o dinheiro pôde ser apreendido e encaminhado no início da tarde desta segunda-feira mesmo a uma agência bancária. A Polícia Federal não confirmou o valor total apreendido, mas disse que somente após a conferência na agência bancária saber-se-ia exatamente qual o valor que estava sob custódia federal. O dinheiro ficará depositado em uma conta judicial e caso os indivíduos envolvidos nessa situação consigam provar sua origem, serão ressarcidos. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.